Se um cidadão chega na frente de vó e vó tem aparelho consciente, não estou dizendo que é esse o caso, mas vamos citar um exemplo. Ele relata uma infração com pena de cadeia. Então, o médium sendo consciente, ouvindo aquilo, ele deve entregar essa pessoa para a polícia ou deve guardar para ele, correndo o risco de estar acobertando alguém que pode fazer mal para alguém depois? Em primeiro lugar, Chifre, eu acho que cabe a responsabilidade de Deus fazer com que ele mesmo vá se mostrar lá, né? Assumir a responsabilidade. Ele está precisando da ajuda dele, mas ele também precisa enxergar o que ele fez, né? Então, a minha função é fazer com que ele enxergue que ele precisa responder pelos atos dele, independente do que ele fez. Sim. Certo? Claro. Esse é o nosso trabalho. Pode meu cavalo não concordar, como muitas vezes não concorda, mas para mim todos têm condição, sim, de serem homens de bem, independente do que tenha feito ou não, do que ele tenha praticado ou não. Eu falo sempre que errar é humano, faz parte do ser humano. Insistir no erro é que é pecado, né? Sim. Então, se você pode ajudar a mudar, por que não? Vai demorar um pouco, caso ele não queira, né? Mas eu tenho muito tempo. Eu não tenho de problema nisso, né, filho? Meu tempo, né? Eu tenho tempo de sobra para poder estar ajudando, né, filho? Ah, é. Estou aqui, gente. Vovó, qual é o nome da senhora? Já vou hoje na espiritualidade, trabalha com o nome de vó Maria Cuca. Então, pedi à senhora, avó, se é possível, ao estando incorporada, usar a voz da médium para falar um pouco mais alto, pode ser? Eu vou tentar, gente, que eu falo baixo mesmo. Mas eu vou tentar falar. Tá bom. Então eu vou fazer assim. Se ficar muito baixo, eu repito. Daí fica bonito também pro pessoal estudar, né? Tá certo. Vovó, qual é a palavra inicial que a senhora traz de estudo e conhecimento para as pessoas? Aqui nesta casa, quando o Zufio se chega para trabalhar, a primeira palavra que se coloca aqui dentro no coração é amorosidade. Amorosidade é a primeira palavra que se coloca no coração das pessoas que procuram essa casa. Aqui nesta casa, para ficar nesta casa, tem que ter amor para dar e tem que estar de coração, filho. Se não for assim, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir passar os ensinamentos do Cristo. E por isso que quando o filho vem conversar nessa casa, a primeira coisa que meu cavalo fala é que tenha assim a amorosidade no coração, que tenha assim a capacidade de entendimento para com o outro. Depois vem a fé. Sem a fé não se constrói nada, né, filho? Sem a fé, seu coração está vazio, né, filho? Sim, senhora. E por aí vai, né? Chegando até o conhecimento, que é o estudo. Mas antes de tudo, tem que ter várias outras. Amorosidade, tem que ter outras coisas na frente, né? Tem. Para poder ser um trabalhador na seara do Cristo. Aham. Quais são as outras coisas que tem que ter na frente? Ética é uma delas. Sim. Né? Você tem que ser, como se fala, filho, quando a pessoa tem que ser disciplina. Aham. Né? E tem que ser uma. Desculpa, viu, filho? É que quando realmente eu fico assim emocionada. A senhora está chorando, vó? Sim, quando se fala do pai, quando se fala da espiritualidade, tem que se trazer essa emoção, né, filho? Tem que se trazer de coração. Sim. Certo, filho? Claro que sim, vó. Graças a Deus. E as pessoas têm que ter responsabilidade e disciplina, né? Uhum. Para trabalhar com a espiritualidade, filho. Sem isso não tem trabalho, não tem trabalhador. Porque muito é cobrado, muito é exigido. Por isso que poucos continuam no caminhador. Isso se vê em qualquer casa séria, em qualquer espaço, seja na evangélica, seja na católica, seja aqui dentro de uma casa de Umbanda, seja no candomblé. Muito poucos ficam porque muito é cobrado, muito é exigido e muito é pedido, né? Muitos poucos ficam nas casas de Umbanda e candomblé? Sim. Que muito é cobrado? Qualquer casa de realmente religiosa que tenha realmente o padrão vibratório com a espiritualidade e que seja cobrado, exigido tudo isso, né, filho? Uhum. Poucos vão ficar. Se o filho chegar aqui um dia de faxina, você conta de dedo, né? É. Aqueles que aqui estão. Se o filho chegar aqui num dia antes de uma festa grande, poucos vão estar aqui de colação, trabalhando para que as coisas aconteçam. Mas no dia do festado está todo mundo aqui. Né, filho? Sim. Todo mundo bonito, com suas guias no pescoço, né? É. Mas na hora que se exige o comprometimento, se exige a seriedade, se exige o trabalho, muitos poucos ficam. Ah. Entendeu, Gifu? É assim que funciona. Vovó, qual que é o trabalho do preto velho na Umbanda? Muito boa pergunta. O preto velho, na realidade, dentro da Umbanda, ele vem como um pacificador. Um pacificador? Sim, ele vem como um orientador daqueles que necessitam de uma conversa amiga, de uma pessoa para desabafar, filho. É diferente de um Exu, é diferente de um caboclo. Eu trabalho nesta casa com o emocional. Então, o preto velho, ele é um confidente. Ele é aquele que vai acalentar o coração daqueles que aqui chegam. Por isso, o preto velho ser fundamental dentro de uma casa de Umbanda. Ele funciona como um... Se fosse na Igreja Católica, um padre, né? Que o filho vai, se confessa, conta o que quer, ouve, né? As respostadas. Muitos ouvem o que não querem, uhum. Né? Às vezes não estão preparados para ouvir a verdade, né? Uhum. Mas o preto velho continua, e, como se fala, apostando naquele filho. É muito difícil um preto velho abandonar seu filho. Então, geralmente quem abandona é o filho, não é o preto velho. O preto velho, ele vai comendo pelas beiradas, filho. Ele vai devagarzinho, até porque correr muitas vezes até difícil. Então ele vai devagarzinho e na maioria das vezes ele consegue o que ele quer. Lógico, o preto velho não trabalha só, né? Claro. Ninguém trabalha só. Ninguém trabalha só. Uhum. Desde o encarnado até o espírito, ninguém trabalha só. Então, se mesmo um preto velho espírito, ele também tem os trabalhadores que tá, que estão com ele para fazer com que aquele filho, como se fala, siga no caminho da verdade, né? Siga no caminho do Cristo. E também... Se for olhar para o outro lado, só depende do filho. Eu canso de falar nessa casa que eu só posso ajudar se o outro quiser ser ajudado. Uhum. Se o filho que está aqui para ser atendido não quiser ser ajudado, muito pouca coisa você pode fazer. Uhum. Né? Então, eu sou um instrumento da espiritualidade. Eu sou realmente apenas um caminhador, como se fala, uma parte desse processo. Certo. quando a senhora dá conselho, qual que é o seu objetivo? Que a pessoa se melhore? Não só se melhore, mas que encontre o Cristo. Que realmente possa estar com Ele, né? Esse é o objetivo, que tenha fé. Ele se melhore é um processo, mas que ele reacenda dentro dele a fé e volte a reconhecer o Cristo. Claro. Acredita-se que a Umbanda, na forma de aconselhar, porque quando volta muito consulente, a casa é vista como uma casa boa, que os guias, antes de ajudar ele a se melhorar e não voltar mais, vai criando nele uma vontade de voltar mais ainda, porque tratou com carinho, com amor. É, a pessoa vem se aconselhar toda semana, avó. Sim. A Umbanda não causa isso nas pessoas, essa viciação, essa dependência de conselho toda semana? Eu acho. Quando o filho está curado das suas magelas, ele volta porque ele gosta da casa e quer trabalhar. Eu não vejo como se tornasse isso um vício. Eu vejo que ele vem buscando ajuda, ele fica o tempo que for necessário, porque a espiritualidade, né, assim permite. Quando ele está pronto, ou ele, por aqui também tem uma casa de passagem, ou ele faz, chega o caminhador dele neste momento equilibrado, ou ele fica como trabalhador. Ele tem as duas opções. Na maioria das vezes, ele segue o caminhador dele, porque é difícil, como eu falei, né? A seguir na doutrina. Mas ele segue com outro pensamento, né? De que ele encontrou algo, ele se encontrou, ele está melhor, ele está mais forte, porque problema todo mundo vai ter, né, filho? Né? Mas o problema é, se ele está forte para passar pelos momentos de crise, né, que ele vai ter. E eu preciso ter que esse filho fique forte para poder passar por esses problemas. Então, ele sabe que toda casa de Umbanda vai estar aberta para ele o momento que ele a precisar. É um porto seguro, que funciona como um porto seguro, né, filho? Onde ele sabe que ele pode chegar e ele vai ter esse carinho, esse aconchego, vai ter a conversa, vai ter a posa. Eu tenho pessoas que vêm aqui, filho, só para me ver. Né? Se vem, conversa com eu e vai embora, né, filho? Mas vem apenas conversar. Não vem mais para se cuidar, né? Então, assim, cria-se uma família, cria-se um laço de amizade, além de tudo, não só do cuidado, entendeu, filho? Então, a avó não chama isso de vocês criarem relação de dependência, mas de família e amizade. Sim, é uma família espiritual que você está tendo dentro da sua casa. Todos aqui são considerados filhos. São filhos da casa, independente se é feito, né, no santo, se não é feito no santo, ele é filho da casa. Entendeu, filho? Sim. É assim que funciona. Claro. E haja fio. Por que Preto Velho ensina a gente e aconselha a fazer o bem? Porque ele aprendeu as duras penas, filho. Porque ele aprendeu as duras penas. Ele aprendeu justamente no sacrifício de vida, né? Onde buscou ajuda e foi atendido pelo Cristo. Então, no momento em que ele também aprendeu a ter a resignação, a ter a se deixar permitir a fé, permitir que ele fosse atendido espiritualmente, ele também se colocou como tal. E aprendeu, né? Porque se não tivesse aprendido, não estava hoje trazendo a palavra do Cristo, né? A palavra de Deus, a palavra do Pai e do Filho. Então, ele também passou pelos momentos de purgação, né? para chegar onde chegou, de aprendizado. Não é dizer que Peto Velho é bonzinho desde quando era Peto Velho, que não era, né? Foram as mazelas, foram os processos pelo qual passou e porque ele quis também, né? Se permitiu a esse encontro com a espiritualidade. Porque não é porque era Peto Velho que estava na Xejala que era bonitinho e bonzinho. Né? Então, alguns continuam por aí. Outros trabalham na espiritualidade. Entendeu? Sim, senhora. Qual é o melhor exercício diário para se cultivar a humildade e a simplicidade, vó Maria Conga? Não deixar que o ego cresça, filho. Não esse deixar é o que pior. O ego cresça. Sim, você trabalhar que seu ego continue do mesmo tamanho. E que muitas vezes seja até diminuído, filho. Você tem que ter humildade no coração. Você precisa saber o que você está fazendo, como você está fazendo e o que você quer. Uhum. Quando o ego cresce, quando a humildade deixa de existir, o médium morreu, né? Ah, é. O trabalho morreu. Morreu tudo, né, filho? Já não é mais... Não existe mais a pureza, não existe mais aquela amorosidade. É, ali é somente vaidade. Entendeu, filho? Por isso que é difícil. Por mais que os guias aconselhem, dizendo que a vaidade é ruim, as pessoas não ouvem. Fala mais uma vez, vó Maria Conga, por que a vaidade é ruim? Nunca se... Não se é ruim ser vaidoso. Ser vaidoso com você mesmo, né? De, de físico, né? Porque se todo mundo quer ser bonito, né, filho? Todo mundo quer ser, né? Até se... Né? Então, assim, a vaidade é exacerbada. Aquela vaidade... É onde você só visa você, você é o melhor que todo mundo, você não é o bom, não sei como é que eu posso explicar. Sua casa é a melhor de todas, sua casa é a mais bonita de todas. Uhum. Aí sim, uhum. Né? Mas ser vaidoso consigo mesmo é o que se pede à espiritualidade, ter cuidado com você. E isso pode. Você pode sim. Agora, passar disso achando que você... transcende a espiritualidade. E quando o ser humano pensa assim, ele se acha melhor do que o próprio espírito, né, filho? Não é assim? Ele acha que ele pode tudo, né? Então isso acaba, os espíritos se afastam um pouquinho, quer dizer, ele nunca vai sair, mas vai dar assim, dá um passinho para trás, né? Deixa ele lá, quietinho, vendo o que, é que ele está fazendo. Né? Por isso que eu, porque assim, meu cavalo é vaidoso. É, sim, filho, eu sei o que eu passei com ela. Eu sei, eu falo porque eu sei, né, filho? E por isso que muita coisa aqui nessa casa eu não deixo que seja feito. Porque eu acho que você pode trabalhar com o necessário, não precisa ser extravagante. E a minha vida de entendimento com meu cavalo, nesses muitos anos que acompanho, o que mais eu falava com ela era justamente essa vaidade, essa... Como é que se fala? É já... É já ser... Sim! Pronto. Sem muito controle. Entendeu, Zé? E isso muda, sim. Muda. Tanto no campo material como no espiritual. Então tem que estar sempre com aquele pensamento no lugar. Tem que ter humildade, sim. Mas dentro do limite, controlada. Não pode deixar o ego crescer. O ego aflorar que é melhor nem pior. Esse é aquilo que Deus permite naquele momento. E vai fazer seu trabalho do jeito que a espiritualidade determina que a espiritualidade quer. Porque quem toma conta aqui não é a matéria, é o espírito. E o espírito é que determina como quer. O fio tem que se adequar. Não é eu me adequar ao fio. Entendeu? Claro. Por isso, essa humildade. E ele querer passar por isso. Você está mordando aquela pessoa. Então, às vezes, é como tem filho aqui que diz que é dolorido a mudança, né? Olha aí. A mudança é dolorida, vó Maria Conga? Eu não acho, mas tem gente que diz que acha. Meu cavalo assou um pouquinho, né? Mas teve filhos na casa que disse que era muito dolorida essa tal dessa reforma íntima, dessa mudança. Uhum. E se questionava muito e se... Falava, reclamava, né? Como é que podia? Mas existe o comprometimento, né? Existe você ser uma pessoa de idoneidade moral. Existe você ser uma pessoa com disciplina, porque você tem horário para começar um trabalho, tem horário para terminar. Existe você poder fazer sua meditação, seus pensamentos. E tudo tem um horário marcado, tudo tem seu tempo. Então, se você não tivesse a boa vontade, perseverança, e muito que eu digo todo dia, acreditar naquilo que você tem, ter a fé de que vai acontecer, você não fica. Fica não, Gifio. Quantas vezes meu cavalo já reclamou, já chorou, já brigou, já disse que não ia continuar, que ia ser aquilo outro, e ela reclama porque eu não a respondo. E é uma confusão, filho. Você estigular o ser humano é, né, filho? Um ser humano que tem pensamento, vida própria, né? Para um trabalho de qualidade e de humildade. É difícil, filho. Muito difícil. E isso, você tem que renunciar a muitas coisas da sua vida, né? Você tem que renunciar. Eu vi o Fio falando ali em questão de trabalho, né? Se ela... Eu vi o Fio falando. Ela não trabalha desde o dia que ela assumiu essa casa, Fio. Amigos que ela tinha de Fio. Pessoas que faziam parte da relação dela de convivência saíram, se afastaram. Porque tudo é uma mudança na sua vida. Entendeu? Então você tanto perde como você ganha. Então, se você não tem esse equilíbrio, não tem alguém por trás que ele segure e você não queira, você não fica. Não fica. Não se fica, não. Filho. Não fica onde? Não se fica, não. No quê? Dentro do trabalho espiritual. Por que é tão difícil trabalhar para o bem? Quem não vai pelo amor, vai pela dor, né? Já é um ditado que a gente já conhece, né? Você acha muita gente que queira fazer, mas não para ajudar, né? E o mal está sempre por aí, né? Rondando aqueles que, mesmo que tenham boa intenção, mas se tem fraqueza espiritual e mental, também emocional, eles pegam, os obsessores pegam para poder. Fica jogando as ideias na cabeça. E a pessoa não tem um equilíbrio emocional, ela termina fazendo, ela não fica. Ela não fica para fazer por bem, ela vai fazer por mal. E o que mais tem hoje dentro dessa nossa religião é mal, viu? Se vocês, como diz o outro, estivessem trabalhando aí para ver como anda essa psicosfera nossa aí de pensamento, né? De tudo, vocês não iam voltar para trás. Teve um trabalhador aqui, um trabalho na casa, que foi mostrado a filha, a meu cavalo, como anda o orbe, como chama, filha? A psicosfera, né? Mental, entendeu, filho? Os pensamentos, é difícil você ordenar um pensamento só, de bondade, né? Porque o ser humano tem raiva, o ser humano quer vingança, o ser humano quer competição, o ser humano quer tudo, porque faz parte dele, ele está encarnado. Quando ela falava, ela era do kardecismo, ela dizia, eu já sou encarnada, sou martélia, então eu posso, né? E eu tenho mostrado a ela que não é isso. O fato de estar encarnado, você pode ter, você tem condição de ter e fazer diferente. Entendeu, Gifio? Sim. Por isso, às vezes, o bem você não consegue fazer de imediato. Eu acho. Claro. Acende aqui, filha, que eu estou falando mais do que pitando. Vó Maria Conga, como se conhece um homem de bem? Ele não tem escrito na testa, filho. Ele pode ser o pior ser humano da face da Terra, mas... ele ainda tem, sim, condição de ser também um bom homem. Você nunca vai, eu, pelo menos, nunca digo a um fio que ele não tem condição de mudança. Se ele quiser, eu vou. Eu já vou resumir. Eu tenho de filho na casa que às vezes meu cavalo ouve, por que que você deixa o fio tal dentro da casa se ele não quer nada, né? Né, Jaci, que vocês falam? É. Né? Sim. E eu não permito que tire esse filho, porque esse filho lá no fundo também tem alguma coisa de bom para dar e se mudar. Então, filho, para mim, todos os fios que aqui chegam nessa casa, pode meu cavalo não concordar, como muitas vezes não concorda, mas para mim todos têm condição, sim, de serem homens de bem, independente do que tenha feito ou não, do que ele tenha praticado ou não. Ah, eu falo sempre que errar é humano, faz parte do ser humano. Insistir no erro é que é pecado, né? Sim. Então, se você pode ajudar a mudar, por que não? Vai demorar um pouco, caso ele não queira, né? Mas eu tenho muito tempo. Eu não tenho de problema nisso, né, filho? Meu tempo, né? Eu tenho tempo de sobra para poder estar ajudando, né, filho? Ah, é. Vó Maria Congo, o tempo ensina? Eu acho que ele ajuda. Ele ajuda. Ele ajuda a que o ser humano comece a pensar nas coisas que faz. É, não é fácil. Porque muitas vezes ele sofre por antecipação ou sofre sem necessidade. Que como não se mudou ainda, né? O ser humano não mudou, não aprendeu ainda, ele tem que aprender. É igual a criança. Tem que aprender, né? Então ele vai sofrer muito sem necessidade. E o ser humano, o homem, muitas das vezes atrapalha mais do que o que ajuda. Ele complica mais, né? O ser humano é complicado. Porque se ele fosse mais simples, pensasse mais com simplicidade a vida, ele não seria tão complicado. Né, filho? Né, Chi? Sim, senhora. Então, assim, eu acho que fica pior porque ele mesmo se complica. O homem mesmo se complica, né, filho? É. Porque podia ser mais simples, podia ser mais fácil. Como ele acha que está sempre certo na vida, quando ele vê uma ideia ou uma atitude ou uma palavra diferente, muitas vezes ele não está preparado para achar, ouvir, achar errado, e piora mais ainda, né? Ah, realmente. Né, filho? Sim. Então, assim, é por lixo. Agora que o tempo... Diz que o tempo dá o tempo, né, filho? Ah. Claro. Por que as pessoas, mesmo sabendo que não avança, preferem ser vítimas do que assumir responsabilidade das coisas? É muito mais fácil você ser vítima, né? Do que ser responsável pelos seus erros, né, filho? Ah. Você sempre acha alguém para culpar, mas não culpa você mesmo. Ah. Então, é muito mais fácil ser vítima. Quando você diz, ah, porque eu falo contigo. Não, foi o outro que fez. Você nunca tem responsabilidade com nada, né? É sempre o outro. Você nunca para rever suas atitudes, seus gestos, sua palavra, né? Seu momento de raiva. Então, é muito mais fácil você culpar o outro. Culpar alguém, eu não sou culpado? Eu sou. Por que eu vou ser culpado? Então, quando ele passa a pensar diferente, a rever também as suas questões. É, se não faça com o outro que você não quer que faça com você mesmo, né? Quando ele começa a pensar, se colocar no lugar do outro, porque muitas das vezes é preciso você falar isso com o filho, que se coloque no lugar do outro, né? Diga que se fosse você, você gostaria que fosse assim, para ele cair na realidade. Entendeu, filho? Por isso é difícil, filho. Lidar com o ser humano é difícil. Então, assim, é preciso ter paciência. Por isso, a amorosidade. Entendeu, filho? Ah. Que se não tiver muito amor no coração, como é que você vai ter paciência, filho, com aquele que não quer entender? Né? É difícil. Você fazer o outro entender. É bom que vocês que estão aí olhando, vocês estão ouvindo, é. Né? É. E aí já começa a facilitar meu trabalho. Entendeu, filho? Né, boa. É difícil saber qual é a nossa missão na Terra, avó? Você fala do espírito ou dos encarnados? Dos encarnados. Os encarnados, às vezes, eu vejo assim, aqui, dos fios que eu atendo, que eles têm, muitas das vezes, eles têm o conhecimento, mas não quer aceitar. Ai. Entendeu, Gifio? Aí, muitas das vezes, eu ouço, não, já fami de chelo. Mas eu posso deixar passar mais um tempo, vô, né? Para assumir essa responsabilidade. Eu posso fazer depois, vô? Ele mesmo vai se distanciando dessa responsabilidade. Meu cavalo é a prova viva disso. Então, se ela perdeu muito tempo por isso também. Ah. Entendeu, Gifio? Quando eu falo porque ela foi uma das que me deu trabalho também. Ela não vai gostar muito de ouvir depois disso, mas eu tenho que falar, né, filho? Eu tenho que dizer. É. Perdeu. Não que ela não tenha pedido o tempo dela. Uhum. Mas todo esse trabalho que hoje ela está começando, está no início, ela já podia ter todo já pronto. Porque perdeu os tempos fazendo outras coisas também, porque não queria assumir a responsabilidade. Uhum. Entendeu, Zé Filho? Sim. Então, assim, é preciso que as pessoas... E aí, quando ela assumiu, foi porque eu peguei de jeito, né? Não tinha mais para onde ir, ou ela, é. Né? É. Então, aí ela fez. Mas que deu trabalho também deu, viu, filho? Deu trabalho. Deu. Deu de trabalho, sim. Não vou mentir, deu trabalho. Foi uma que me deu trabalho. Hoje, mais não. Mas até eu conseguir pegar de jeito, me deu trabalho. Ô, vó, é na desocupação que a coisa ruim surge? Sim, cabeça vazia, oficina do diabo. Ha. Então, se você... Sente aqui, filho. Se você tá desocupado na vida, não tem nada para fazer, não pense em nada, você vai pensar em quê? Aí vem aquela vozinha assim, ó. Faça, né? Faça. Muito bem, filho. Faça. E aí você vai e faz, né? Cabeça muito vazia. Mas se aí você tivesse muita coisa para se ocupar, você não ia nem ter tempo de escutar. Né, filho? Realmente. Né, sim. Então, tem que dar trabalho a esses meninos. Tem que dar trabalho a esse povo. Sim. Tem que começar a botar esse povo para pensar um bocado de coisa, para poder não ficar com a cabeça vazia, né? Sim. É verdade que todo dia a gente tem... No ombro esquerdo, um diabinho soprando pra gente fazer coisa errada. E do ombro direito, um anjinho pra fazer coisa Olha, certa. A dualidade sempre existiu. Bem e o mal, peito banco, né? O velho novo. Por isso, o bem, o mal, o diabinho e o anjinho. Ah. Né? Porque você sempre vai ter esse conflito com você. Eu não sou psicóloga, não, mas dá pra, né? Então, assim... Isso sempre vai existir, principalmente quando você, eu digo por experiência do meu cavalo, você sabe que você tem uma obrigação e você não quer fazer. Quem fala mais alto, aquilo que você mais quer, né, fazer, o que eu não vou fazer agora, eu não faço, ponto, né? Então, assim, aí fica o diabinho de um lado e o anjinho do outro. Você, no seu emocional, no seu pensamento, você fica só vendo o que é mais fácil naquele momento você fazer. Aí você precisa também, né, começar a separar seus pensamentos, ver o que você é útil e o que não é. Também tem isso, né, filho? Mas na maioria das vezes é o que é mais cômodo para o ser humano. O que for mais difícil, ele está correndo, ele não faz. Por que que o ser humano gosta de fazer só aquilo que é conveniente, mesmo sabendo que não vai levar muito longe? Porque ele é teimoso, filho. Ele tem a consciência de que não dá certo, mas ele quer ver com os próprios olhos. Não é assim? Ele é teimoso. Ele sabe que se ele for ali, não dá certo. Mas ele vai, acho que, para testar, né? Porque o ser humano é difícil. Poucos são aqueles que não, eu não vou porque não vai dar certo, eu vou ficar por aqui mesmo. A maioria quer testar, acho que a chipópio deve ser. pela própria teimosia. Ele sabe que não é aquele caminho, mas ele quer cortar caminho. Ele quer facilitar a vida dele. E aí começa o estopeixo, começa as agonias na vida da pessoa. Por isso, pela própria teimosia do ser humano. Porque quantos eu vejo aqui assim que sabe que está no caminho errado e se diz que vai assim mesmo, vai fazendo. E às vezes até se afasta porque você está dizendo que o caminho é aquele. E aí ele acha que tem que volver. E vai lá e faz. Quando quebra a cala, volta. Entendeu, Gifi? É o que eu tenho já aprendido muito tempo já nesses meus anos de vida, né, de espiritual. Que lá se vão quantos, nem quero nem pensar, né? De trabalho. De quando encarnada e quando desencarnada, né? Então, sim, eu que eu mais tenho visto a teimosia do ser humano. O ser humano é um ser difícil de lidar. Então, se por isso muitas das coisas dá errado. Ele sabe que não vai dar certo, mas ele vai. Eu acho que ele quer provar que ele pode, né? É. E aí, quando ele toma o estopeixo que ele fala, ele faz, não posso não. Aí volta, vem de novo, ô, Givó, não deu certo aquilo não. Aí vó diz assim, eu não avisei. Eu avisei, né? Se foi porque você quis. Ah. Né, Givó? A teimosia é maior. Lógico que não são todos, né? A gente não pode estar... Né, afirmando, mas a maioria é pela teimosia, filho. Pela teimosia. Por não querer ouvir, por se achar, como se fala, já autossuficiente, né? Uhum. E uma série de outras coisas que eles fazem mesmo na teimosia. Quantos aqui já não fizeram isso? Aqui, dos poucos que estão aqui, já aconteceu de falar de uma coisa acontecer e o que é que... Vocês aqui já não aconteceu? Pela teimosia? Então, pela teimosia, meu filho. O povo é difícil. É difícil. Ninguém quer fazer. O preto velho fala, o caboclo fala, o exu fala, mas ele vai fazer o que ele acha que deve fazer. Aí não tem, né? Não tem como ajudar. Como é que a preta velha aconselha uma filha da terra que chega no pé da preta velha para se aconselhar e diz assim, eu já tentei de tudo, vó, não quero mais me drogar, mas eu não consigo parar. Isso aqui já aconteceu na casa. Nós temos trabalho de filhos aqui, né, que são, como se fama, que usam, né? Sim, viciados, uhum. Né? Muitos, isso é difícil você lidar com vício, tem que ter paciência, filho. A casa faz os trabalhos para ajudar a diminuir o vício. Alguns a casa conseguiu que realmente falasse, outros não, né? Então, o pouco que consegue para a gente já é uma vitória. Mas aquele que siga sabendo do seu vício, da sua fragilidade espiritual, da sua necessidade, a casa ajuda de coração. Porque tem que ter amor para dar esse povo. Se não for com amorosidade, eles não vão sair do vício. E mesmo com amorosidade, às vezes não consegue. Esse é recriminando. É, porque é um processo difícil, porque é físico, né? É. Ele não está usando aquela droga porque ele acha bonito. Então, você tem que dar a essa pessoa muito amor para que ela veja que ela está indo pelo caminho errado, na direção errada. Pelos que eu já vi na casa, eu acho que a casa já conseguiu muitos fios sair do vício, né? E muitos que saíram aqui na casa estão, certo? Seja ele qual for, ou da bebida, ou das drogas, né? Outros sexual. Não. Sim, já teve processo, né, filho? Sim, distúrbio sexual. Uhum. E graças a Deus, né? A casa conseguiu. Não digo eu, porque eu sozinha não teria essa capacidade de a resolver. É todo um conjunto de trabalho. Mas a casa conseguiu resolver de alguns. Hoje, graças a Deus, né? Sim. Mas para um filho desse, você tem que ter muito amor para dar, muito colo. Você tem que deixar cortar a cabeça no colo e acariciar esse filho. Entendeu, Gifu? Tem que dar muito amor, porque só assim... Porque às vezes ele também não acha, né, nas coisas da vida dele, esse aconselho, né, filho? Sim. Então ele tem que se sentir querido, independente do processo que ele venha passando. Se as pessoas, às vezes, até com preconceito, que está ouvindo a avó, pode dizer assim, a religião da Umbanda, então, só tem ladrão, bandido, viciado e gente prostituta, gente com dificuldade no sexo. Então eu não vou lá, não. Que conselho a senhora dá para essa pessoa que ela não está entendendo direito? Se ela pensar assim, não vinha mesmo, não. Né, Gifu? Sim. Porque eu não vou deixar de acolher meu filho bandido, meu filho drogado, meu filho seja lá o que for, porque aquela outra pessoa, mas só, não quer vir. É. Entendeu, Gifu? Eu peco o boi, mas não peco a boiada. Boa. É, né? Sim. E aí, não tem problema, pode vir, filho. A casa está aberta para quem quiser vir, seja quem for. Quando passa aquele portão, ele é igual a todo mundo aqui. Independente do que ele seja lá fora. Entendeu, Gifu? Sim. Aqui ele vai ser sempre visto como um filho da casa. Quando o consulente chega, fala da dificuldade dele, exemplo, vó Maria Conga, semana passada eu matei dois, estou arrependido. Mas se aquela família começar a falar comigo de novo, mato mais um. Aí o Cambone ouve e aí começa a passar para os outros. Qual que é o conselho da avó para os filhos de Umbanda ao lidar com essas informações delicadas? Primeiro lugar, esse cambono já não vai fazer mais parte do trabalho. Ele não tem que ficar se falando isso. Segundo lugar, esse filho está aqui tentando se modificar. Ele tem todo o tempo do mundo para que isso ele faça. Se ele assim, querido. Uhum. Entendeu, Gifu? Não é porque ele fez, matou, deixou de matar, que eu vou deixar de acolher. Como o ser humano, ele vai pagar, sim. Vai ter que responder o processo dele, né? Mas como filho espiritual, eu vou estar já aqui, a casa vai estar aqui ajudando o que for possível. Graças a Deus. Vige? Mas ele vai ter que responder perante a justiça. Mas espiritualmente, ele tem que ser protegido, sim. Se um cidadão chega na frente de vó, e vó tem aparelho consciente, não estou dizendo que esse é o caso, mas vamos citar um exemplo. Ele relata uma infração com pena de cadeia. Então, o médium sendo consciente, ouvindo aquilo, ele deve entregar essa pessoa para a polícia ou deve guardar para ele, correndo o risco de estar acobertando alguém que pode fazer mal para alguém depois? Em primeiro lugar, Chifre, acho que cabe a responsabilidade de Deus fazer com que ele mesmo vá se mostrar lá, né? Assumir a responsabilidade. Assumir, sim, porque ele está precisando da ajuda dele, mas ele também precisa enxergar o que ele fez, né? Então, a minha função é fazer com que ele enxergue que ele precisa responder pelos atos dele, independente do que ele fez. Sim. Certo? Claro. Esse é o nosso trabalho. Uhum. Aí, se a casa não consegue, eu, como vó, como peta velha, não ia dizer isso. Ia fazer tudo no espiritual para que ele tivesse essa consciência. Ia dar umas visitadinhas nele, sabe? Oh, meu. Ia começar, ó, o bichinho que fica assim, ó. Claro. Né? Aquele serzinho, ser espiritual que fica no juízo do outro, né? Uhum. Porque é o certo a fazer, filho. É o certo, vó. É o certo, claro, a fazer, entendeu? Como é que ele vai denunciar alguém se ele mesmo faz coisa errada, mesmo que não seja de punir de na sociedade? Sim. Mas ele tem que se corrigir primeiro, tem que, né, se corrigir primeiro, claro, entendeu? Entendi. Então, aí a espiritualidade vai ter que agir, sim. Vai. Com certeza. E todo mundo que planta, mais cedo ou mais tarde, vai colher. Sim. Que plantou, a gente não precisa apressar, né? Com certeza. A colheita, o plantio, né? A gente faz a colheita obrigatória. Olha aí. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai colher aquilo que você plantou. Pronto. Entendeu, Gifu? Claro. Na espiritualidade, se ajuda até um determinado momento. Porque se o outro não quer, você não tem como deixar que ele não vá colher isso, né? Claro. Então, a espiritualidade é muito bonita, filho. Sim. Muito bonita. Trabalhada com seriedade, com amorosidade, ela é muito bonita e muito sábia. Muito sábia. Eu não sei metade de nada ainda. Uhum. Certo? Então, se o mundo espiritual é muito grande, muito bonito, muito lindo e muito sábio, eu aprendo lá em cima, como todos, ou seja, aqui embaixo aprendem todo dia. Graças a Deus. Se tudo que se planta colhe, obsessão é sempre merecimento? Às vezes sim. Dependendo do que você precisa aprender. Sabe, filho? Porque às vezes você sabe que é e não quer entender. Né? É. Então, assim, às vezes a obsessão, sim. Meu cavalo, deixa eu contar um caos, né? Meu cavalo, uma vez, né, que ele ia voltar a trabalhar, aí saiu de casa bonita, toda arrumada, que ela sempre gostou de se arrumar, foi pro centro, porque ele ia ser trabalhadora da casa, que nunca tinha visto em lugar nenhum, ouviu falar e foi lá. Ela muito toda, venha trabalhar, mandaram ela estar vindo um dia de cheiro, não sei qual, me lembro qual foi o dia. Quando chegou lá, mandaram ela na desobsessão. Ela teve que ficar. O Rogério passou pela desobsessão. Você imagina, uma pessoa de, não estava certa, né? Você nunca viu uma casa, você nunca viu nada, nunca conhece ninguém. Chega lá no período de que ela está certa, trabalhadora. Quem sem consciência vai botar um ser humano desse para trabalhar? Está obsediada, né? Para ela aprender. Viu? Que por isso que eu estou dizendo, às vezes é necessário para aprender que não é assim, né? Não pode ser assim. Então, você precisa ter essa capacidade. Às vezes, sim, pode ser até uma forma de você mudar a obsessão. Entendeu? É legítimo a gente querer saber o nome dos nossos guias? Por curiosidade, mas eles nunca vão deixar de trabalhar se não souber nome, né? Mas a curiosidade do ser humano é assim com o meu cavalo, é assim com todos que aqui chegam. É a curiosidade, mas não necessário. Não precisava saber nome, não precisava saber de onde veio, né? Precisava saber que era um espírito que ali estava para trabalhar na Seara do Cristo, com comprometimento, né? O que mostra o trabalho, mas a curiosidade do ser humano faz com que, e o nome também, né? De Dr. Fitz fala que ele ainda faz muitas das coisas dele de fular, disso, aquilo, porque o ser humano ainda precisa ver para quê. Então, assim, a mesma coisa aqui. Ele precisa saber que é um caboclo tal, um preto velho tal, aquele que já é conhecido, para ele acreditar de que realmente tem, né? Porque se for um caboclo que ninguém nunca ouviu falar. Aqui na casa teve um processo desse, né? Lindo. Chegou um caboclo com um nome que ninguém nunca tinha visto, se porculou de tudo, quanto foi lá, não sabia onde é que estava, ninguém nunca viu o nome dele. E nem por isso, aí vieram falar com a mãe da casa disse, se ele diz que é porque é. Então acredite, confie, vai trabalhar. E seu Lindolfo hoje é o chefe, o líder de uma casa de Umbanda. Se fosse pelo nome, ele não estaria trabalhando, né? Então, assim, filho, o nome não quer dizer muita coisa, né? Para o trabalhador da Seara do Cristo. Oh. Certo? Sim. A senhora podia passar para a gente a sua mensagem final para o encontro de hoje? Já acabou? Já. Oxe, já acabou, oxe. Já acabou. Não, eu gosto de falar, gente. Gosta, né, avó? Veja só, filho. Eu não gosto nunca de falar de sim, muito de mensagem, não, mas eu acho que o que nós precisamos, tanto nesta casa, dentro da espiritualidade, é ter o comprometimento. Que as pessoas que aqui vão para qualquer local, qualquer casa espiritual, ela leve consigo a humildade e a amorosidade. Sabe, filho? Qualquer trabalho, seja ele qual for, só vai à frente se tiver determinação, se tiver amorosidade e se tiver humildade. Sem esses conceitos do que quer que seja que o ser humano entende como sendo isso, que hoje eu sou um espírito, eu sou vento, eu vou para qualquer lugar, eu fico em qualquer lugar, ele não, nunca vai entender o que é o espírito, ele nunca vai entender o espiritual, ele nunca vai entender a dimensão de um trabalho espiritual. Porque isso que vocês veem aqui não é nem a metade, eu não sei nem dizer como é que é, tem uns textos, sim, um texto, do que vocês veem aqui na espiritualidade. Isso aqui é o pouco que se pode fazer, em qualquer lugar. Porque quando o trabalho aqui acaba, lá continua. Não se para de trabalhar na espiritualidade. E muitas das vezes, quando o trabalho acontece aqui, já aconteceu na espiritualidade. O trabalho já vem determinado, já vem ponto. Entendeu, filho? Então, assim, é um trabalho constante. Se o filho não tiver determinação, não tiver amorosidade, não tiver compreensão, ele não tiver capacidade de ouvir, né? Porque muitas vezes ele não fala para ouvir. Esse trabalho não acontece. É por isso que muitas coisas saem do controle, né? Quando você perde essa tranquilidade. Certo? Claro. Isso é o que eu passo, o que eu falo. Tendo essas qualidades, já fica mais fácil. Tendo esse comprometimento, fica. Não estou dizendo que você vai conseguir, nem se a casa vai perpetuar. A vontade é que fique, né, filho? Porque não depende só de eu. Mas se você não tiver um pouco disso, fica muito mais difícil, filho. Porque o trabalho é árduo. É muito cansativo. E muitas vezes não compreendido. Entendeu, filho? Então é preciso que você realmente tenha esse equilíbrio. Tenha muita fé. Veja quantas coisas eu já falei agora, né? Para que aconteça um trabalho, né, filho? Para que esse trabalho aconteça. A espiritualidade se mexe muito para que esse aqui, pequenininho, aconteça. Imagine um grande, né? Um maior que isso. É isso, filho. Eu não sei falar muito, não, mas... Sabe, sim. Graças a Deus. Nossa vovó querida, Maria Pomba. Hoje, né, Gifio? Porque já fui também, não foi muita boa coisa também, não, né? Não foi. Não, calou que não, né, Gifio? Não foi, não. Também não foi esse doido. Hoje eu sou um espírito trabalhado, né? Hoje eu estou trabalhando na espiritualidade, faço parte da falange espiritual, mas quando encarnada também já fiz muitas coisas, dei meu xilique, né? Como minha... Meu cavalo fala, já surtei, né? Muito, né, filho? Foi. Pela própria lida, pela própria situação de vida, né? Então, isso também eu não posso esquecer. Eu que eu tenho que trabalhar para realmente se pagar, não, mas assim, não é pagar, é aprender mais e trabalhar esse meu processo de que as pessoas que também eu deixei de ajudar do quando encarnada, né? Qual é que foi a maior lição que a senhora levou da sua última encarnação? É assim. Eu não gosto de falar de muito porque hoje, quando a lembro, eu vejo a Xena ficar... Eu fico vendo, né? As coisas. Mas naquelas épocas, eu não fiquei muito tempo. Eu trabalhava... tomando conta dos meninos, né? E vigi muitos companheiros meus, né, morrerem sem poder ter ajuda. Porque não se podia ajudar, né? O tratamento naquela época era basicamente o quê? A água, um pano e muita oração. Então, vi muitos companheiros meus sem poder ajudar, desencarnar junto de mim, né, Gifil? Então, assim, foi uma fase e uma época difícil. Não só para mim, mas para todos. Eu posso dizer que eu ainda até fui privilegiada, que não fiquei direto lá com eles, né? Fiquei de fora. Mas, como todos eles, tive meu pedaço, meu quinhão de dor, né? De magela. Porque também, se não fazia o que mandava, eu também apanhava, né? De... Uhum. Então, se por isso ajudei muito aquelas crianças que ali estavam. Por isso eu não gosto de falar muito do que eu vivi, filho, porque eu fico muito. Eu me emociono muito quando me lembro, quando volto para aquele tempo de casa de Xinjela. Agora, a coisa boa que eu tenho de fazer daqui é de quando a gente se reunia, que eu falo sempre para fazer e não se faz, né, filho? As fogueiras para a gente contar os causos, né? Que tomava os cafezinhos. Uhum. E ficava se conversando à noite na beira da fogueira. Claro. Esse menino que você tanto quer se falar, eu tomei muito conta dele. Ele tocava os gados de lá. Sim, se você tá aí todo para falar com ele. É, porque o povo diz que é o cara. Esse é. Eu achei o trabalho que dá. É. É. E aí? Então, assim... Ele fazia o quê? Ele tocava gado. Que idade? E quando ele desencarnou, tinha 7 anos. Ah. Mas ele já vivia no pasto tocando gado. Nossa, hein? A vida não era fácil, não, filho. E ele podia ser um garoto prodígio também, né? Sim. Tá mais à frente do seu tempo ali. Mas ele gostava. Ele desencarnou na caçoeira. É? Ó. Ele desencarnou de se jogando da caçoeira. E o que, que a senhora citou ele pra explicar pra gente alguma coisa? A senhora queria explicar que a vida não era fácil. Não era fácil, desde de criança, né? Até o adulto. Porque ele com 7 anos já tocava gado. Sim. Pra sobreviver dentro da lida, né? Na lida. Então todo mundo ali tava sempre fazendo alguma coisa. Só não fazia quem tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro, tinha que fazer toda a lida, tomar conta de tudo. Né, Jafé? Ah, claro que sim. É, por isso. Certo. Agora, como que a senhora já tinha dado a mensagem final, fiz outra pergunta, então pedi outra mensagem final, agora pedi a senhora que fale aí a respeito de aceitar a velhice. É difícil? Que conselho a senhora dá? Para mim é fácil. Sim, para os encarnados. Bom, eu já vou falar o que meu cavalo fica reclamando aqui, né? Pronto. Que se ela não se preparasse para a velhice, ela estava má. Porque quando ela se olha... É a senhora que fala, viu? Não sou eu, não. Porque eu, pra mim, tá tudo... Tá tranquilo. Mas se ela não se preparasse pra velhice, que ela não tava... Eu acho que ela não tava bem, né? Assim que ela fala aqui, pra todo mundo. Que ela diz que a velhice é... Como é que ela chama que ela fala? É regressão, não? É... É dura, é sofrida. Ela reclama um bocado aqui, entendeu? Então, assim... Sim, isso, ela reclama um bocado. É, entendeu? Mas foi o que eu falei, ela é vaidosa. Entendeu? Então, olha a pessoa que eu tive que trabalhar. Olha a pessoa que você falou da vaidade. Olha a pessoa que eu tive que trabalhar. Entendeu? Sim. Por isso, muito tempo, né, filho? Deu trabalho. Deu trabalho. E de vez em quando não dá. Viu? Por isso. Tá certo, então, vamos aí, com. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo consigo, nesse dia, nesse lugar e dessa forma, viu? Hoje, filho, obrigado. Eu digo todo dia ao povoado aqui que não precisa agradecer nada, não. Se não fosse vocês, eu aqui não tinha necessidade de estar. Não. Eu digo todo dia, se não fosse vocês, eu não ia estar aqui, filho. Então não precisa agradecer nada. Nada, quem tem que agradecer sou eu, como espírito, e os outros que quiserem, né? Porque se não fosse vocês, não tinha necessidade de a gente estar aqui. Entendeu, Gifil? Sim. Que assim seja. Que assim seja e sempre cheirar de fio. E vocês todos fiquem na paz do Senhor. Fiquem nesta casa. Você tá com... pode ficar tranquilo para observar o que o fio querido. Falar com quem o fio querido falar. É, pode sim. Estou sim de fio. Pode falar sim. Com os espíritos que se manifestam na casa, né? Sim. Quem que assim querido seja. Falar, pode te falar de fio. Que autorizar, a gente fala então. Viu, Gi? Que assim seja. Então eu já me vou também, né? Sim. Tome de fio. Tem então. Algum ponto que a senhora canta, quer que a gente canta, amor? Não, de fio. Eu não sou muito de cantar. Quem canta são as meninas aí, não sou eu não. Eu não sei. Eu não canto não, de fio. Eu de não. Os meninos é que gostam de cantar, diz que tem até toda vez que vai cantar para Peito Velho, né? Depois eles já mostram um ponto. O quê, Gifil? A música de vó. A gente tá, eles vão cantar uma música de eles vó agora? Eles que fizeram a música aí, que eu não sei. Que terreiro é esse que trabalha o amor? Trabalha a justiça e meu pai chamou. É a casa de Maria Conga, que vem nos abençoar, cantando essa oração. Viva a estrela, viva a glória, viva o rosário de Nossa Senhora. Viva a estrela, viva a glória, viva o rosário de Nossa Senhora. Viva a estrela, viva a glória, viva o rosário de Nossa Senhora. Viva a estrela, viva a glória, viva o rosário de Nossa Senhora. Que terreiro é esse, que trabalha o amor? Trabalha a justiça de meu pai Xangô. É a casa de Maria Conga, que vem nos abençoar, cantando essa oração. Viva a estrela, viva a glória, viva o rosário de Nossa Senhora. Viva a estrela, viva a glória, viva o rosário de Nossa Senhora. Viva a estrela, viva a glória, viva o rosário de Nossa Senhora. Viva a estrela, viva a glória, viva o rosário de Nossa Senhora. Saravá, vó Maria Conga. Graças a Deus, louvado seja. Senhora, como é que foi pra senhora? Hã? Como é que foi pra senhora trabalhar com vó Maria Conga hoje? Trabalhar com ela? É. Incorporar, né? Vó pra mim sempre foi tranquilidade, sabe? Uhum. Nunca, sempre, eu tenho vó como uma amiga, parceira minha. Uhum. Desde quando eu comecei, A senhora se emociona. Foi vó que me tirou de muito apuro. Uhum. Então assim, pra mim, ela foi. Eu acho que por isso eu acreditava muito. Uhum. E sempre acreditei, né? Uhum. Desde quando eu tava no kardecismo. Uhum. Até hoje, eu nem sabia que era ela que já se manifestava, né? Porque ela vinha com outro nome, vinha como nome de Irmã Maria. Sim. E falava, né, lá no centro. Então, eu tenho ela como... Eu acho que ela faz parte de mim, né? É meu braço, vó, da minha vida. Porque muita coisa eu passei porque ela me ajudou muito, né? Seu Sete Flechas veio, mas não foi tão parceiro como ela, sabe? Acho que nenhuma outra entidade foi tão parceira comigo como ela. Então, falar nela pra mim, ou ver quando ela fala do Cristo, né? Quando ela vê o Cristo, sei lá, na minha visão, quando eu tô com ela, sabe? Eu digo que ela foi Madalena, foi alguém lá que pegou nas vestes dele, não sei. Sabe? Isso é muito, pra mim, é muito importante. Ver como ela tem carinho, né? Então, por isso, às vezes, eu me emociono por ela estar comigo. E quando eu soube quem era ela, eu disse, não acredito que eu tenha essa capacidade, né, espiritual de carregar um espírito tão, tão evoluído espiritualmente, falando, né, como a vó Conga, pelo que se falava dela. pelo que a gente já conhece, histórias da falange Vokonga, né? Então, foi uma surpresa. Mas, quem sou eu para dizer se eu sou merecedor ou não, né? Porque não sou só eu que trago ela, né, nas vestes. Mas é isso, por isso que eu me emociono, porque eu passei muitas coisas na minha vida e ela foi uma das pessoas, dos espíritos que estavam... Eu chamo pessoa porque ela já faz parte de mim. Foi um dos espíritos que me acompanhou muito para que hoje eu estivesse aqui. E me aconselhou também, né? Foi assim o suporte. Eu acho muito bonito ver as pessoas falarem de seus guias com tanto amor, tanto carinho, tanta devoção e respeito. É o que faz a gente... Quem tem realmente comprometimento e missão, você tem que amar seu guia, sabe? Você tem que reconhecer que sem ele você não seria nada, né? Então, muita coisa, sim, agradeço a ela muito mesmo, demais da conta. Eu acho que nem ela sabe a dimensão, né? Então, assim, todo e qualquer ser humano que confie na sua espiritualidade, ele tem comprometimentos, né? Era isso. Se deixar falando, eu vou falar. A senhora é natural de onde? Eu sou de Salvador. Sou soteropolitana, né? Claro que sim. É. Hoje estamos em Salvador. Como chama esse bairro? Aqui é Ipitanga, é Lauro de Freitas. Lauro, e qual que é o nome do terreiro da senhora? Casa da Vovó Maria Conga e Caboclo Sete Flechas. Graças a Deus. Muito obrigado por permitir que realizássemos esse estudo através da sua mediunidade. Ah, eu que agradeço, né? Vó chorou um pouquinho, né? Eu também estou chorando um pouquinho. Claro. Mas tudo bem, faz parte. Pronto, graças a Deus. A gente estava pensando em continuar o estudo agora, com a sua licença, com a sua neta. Ela teve presente durante o diálogo. Perguntar a ela, por favor, como é que foi o trabalho aqui durante o diálogo? O que você viu? Como está tendo trabalho lá fora, entra essa gente, desce, sobe. Então, para ouvir algumas coisas, até com a avó, é muito difícil. Sim. Até porque eu não vejo minha avó. Ah. E eu fico nervosa. Você fica nervosa porque você olha para a médium e você vê o espírito. Isso, eu não vejo a minha avó. Uhum. Então, eu fico concentrando, tanto que eu fico toda hora ficar sem parar. Uhum. Então... Deixa eu trazer isso aqui mais pertinho, tá? Diz. É essa confusão de muita gente. Uhum. Entrando, saindo, falando, entrando na conversa. Enquanto vovó Conga falava, tinha gente que falava com gente, ela. Gente, você fala espírito, é? Isso. Pronto. E aí? Então, foi isso. E quando a vovó Maria Conga estava falando a história dela, era como se me mostrasse também. Ah. Entende? Sim. Então, foi isso. Tudo que ela falava, eu fui vendo. Pessoas comunicavam com ela também, eu ouvia, outras pessoas conversavam, eu também ouvia. Pessoas no espírito. Espírito, claro. É, porque pra mim, entendeu? É. Enfim. É isso. Como é que era esse espírito que conversava com a avó? Rapaz, se lembrasse. Tem que lembrar, né? Mas quando ela falou de Chicotinho também, Chicotinho foi, ficou lá sentado do lado dela, depois foi embora, o Erê. Isso, o Erê. Claro. Depois Sete Flechas também falou com ela, que é o caboclo. Depois umas três pessoas, se eu não me engano, acho que era de outro plano espiritual, tava falando com ela também. Tava, é? E como é que eram essas três pessoas? Tinham roupas brancas normais, como roupa de ração. Uhum. E conversava com ela, só que não tinha um papel e um lápis. E ficava escrevendo e trocando assuntos, porque ao mesmo tempo que ela estava falando aqui, ela estava falando lá. Ah! Aí eu fico confusa. Mas depois vinha anjos também, quando ela fazia a oração, principalmente quando cantou pra ela. Anjos, é? Sim. Anjos tem qual aparência? De anjos. São pessoas normais, só que... asas. Ué. E você vê pela energia. É muito mais bonito, brilhante. Sim. É isso, é? Claro. Tá certo. Então a gente pode tentar concluir disso, que durante o diálogo acontece também uma forma de estudo no outro lado. Sim. Não é? Que seja ele coordenado pela equipe do diálogo com os espíritos ou não, é uma coisa que acaba sendo útil para os dois lados, né? Que assim seja. Então, qual que é o seu nome de novo? Tiala. Tiala, muito obrigado por ter auxiliado a gente aí a ter um pouco mais de noção do outro lado, os bastidores, enquanto acontece um diálogo com os espíritos, viu? Gratidão. Até porque se você faz esse trabalho, você tem uma... Até porque o quê? Até porque quando você faz hoje esse trabalho, né? Você tem todo um aparato espiritual por trás de você. Você tem aquele que realmente toma conta desse trabalho, que direciona esse trabalho. Então eles também fazem lá os registros. Sim. Independente de você aqui, eles também registram lá. Claro, claro. Entendeu? Tornar útil, né? É. A mais espíritos. A mais espíritos, não só. Ainda mais os que vieram com você, os que estão na casa, né? E por ter um trabalho hoje lá fora de oriental, então tem muito mais envolvido aqui, circulando, né? Na casa. Espírito circulando. Espírito circulando. Claro. Então, assim, e acredito que aqueles que estavam anotando estejam levando essa astral, né? É. Porque. Foi o que eu falei, todo trabalho quando acontece aqui já aconteceu lá. Sim. Já foi determinado lá. Nada aqui é por acaso. Claro. Não existe coincidência, né? Se a gente pode dizer. Então, eu agradeço vocês, né, pela oportunidade. Essa casa ultimamente tem tido. A espiritualidade tem me mostrado o quanto nós estamos realmente trabalhando, né, no caminho. Claro. Então eu fico até, sabe, grata. E só peço que eles tenham paciência comigo, para não crescer de uma vez só. Né? Que eles tenham paciência, que isso ainda me deixa traumatizada. Claro. Tô falando aqui. Você tá gravando, não? Mas tá bom, vamos finalizar, depois a gente fala, conversa de bastidores, tá bom? Ai, meu Deus, você tá gravando. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo em sua casa, viu? Tá, meu filho, obrigado. Graças a Deus, louvado seja. Pode meu cavalo não concordar, como muitas vezes não concorda, mas para mim todos têm condição, sim, de serem homens de bem, independente do que tenha feito ou não, do que ele tenha praticado ou não. Eu falo sempre que errar é humano, faz parte do ser humano. Insistir no erro é que é pecado, né? Sim. Então, se você pode ajudar a mudar, por que não? Vai demorar um pouco, caso ele não queira, né? Mas eu tenho muito tempo. Eu não tenho de problema nisso, né, filho? Meu tempo, né? Eu tenho tempo de sobra para poder estar ajudando, né, filho? Ah, é.